do selo Thrash or Death Records, Rapture Records, Bigorna Records. E daí o Geni, ele nos convidou, né, para fazer um contrato com a gravadora. Daí a gente assinou o contrato com a gravadora para lançar um álbum. E a gente já estamos gravando esse álbum, que vai se chamar Toxic Corruption, e deve ser lançado no começo do ano de 2021. E até lá eu espero que já tenha acabado já toda essa merda dessa pandemia aí, né? Que a gente já tenha se livrado desse presidente genocida imbecil aí. E aí a gente vai ser lançado pelo selo da Thrash or Death Records, o álbum, nosso primeiro álbum, né? E aí a gente espera que tudo já tenha acabado pra fazer show em todo lugar por aí, a torta é à direita. E aí atualmente eu estou morando em Recife, e os outros caras continuam morando no DF, mas aí a banda vai continuar mesmo assim. A gente vai ser banda de gravar à distância mesmo, enquanto estiver lá nessa pandemia. Se voltar tudo ao normal, a gente vai fazer turnês e tudo mais, da maneira que der. E é isso aí. Queria mandar um abraço aí pra galera aí que do metal de Recife aí, do underground. Ainda conheço poucas pessoas aqui, ainda não fui dar rolê na praia nem em lugar nenhum por causa do desastre da pandemia, né? No máximo eu dei um rolezinho aleatório no Dark Side lá pra conhecer o espaço, no ensaio da galera daqui. E queria mandar um abraço aí pro Júlio, pro Filiposo. Mais uma vez, muito obrigado aí. Queria mandar se fuder essa galera desses evangélicos aí que tá querendo botar pra esparra aí o programa aí, meu irmão. Tem essa pra evangélico não. Essa galera aí não vai ter vez não. Eu tenho certeza que o programa não vai bichar por causa dessa galera não, velho. Então é isso aí, desejo vida longa ao programa Curto Circuito. E meus parabéns aí pela iniciativa aí, Júlio e Filiposo, vocês são foda, meu irmão. Espero que a gente se encontre, tome umas cachaças junto, fuma umas maconha, produza umas paradas junto. E é isso aí, grande abração.